3197 Libertáxi, via Índia Alfa, ponte espera da pista 90, antes da maratona em 1195, altimetro 90, 111. Sente, 109 altímetro, via Índia e seu Matone, ponte espera, obrigado. Então, 3197, autorizado a alinhar e decolada 1-0, vento no 20 graus, 1-0 norte. Além de decola 1-0, tá 3-1. localizador, gol 1168. 1168, chame a torre 1895. 1895, obrigado, gol 1168. Controle Salvador, boa noite, TAM 3197. 3197, boa noite, contato radar, subou 360. 360, autoriza para onde, Israel ou Leda? Autorizado Leda. Leda, 3197. 464 do Aracaju. Confirma a mensagem que eu falei 5464? 4464, direto Maceió. Direto Maceió, 5464, grato. Checou, gol 1968. Livre pouso na 0, vento no 20 graus, 10 nós, gol no 1168. Okay, livre pouso não no 0, gol 1168. Meia 97, por que agora estamos pronto para o pushback após o presidente de manutenção. Estamos na posição. 866, boa noite, reporte no externo baixado, travado, ajuste no 09. Contando no externo, o 866. Você sabe se a empresa recebe alguma DLA? Poder fazer até pode, mas após a autorização de voo, ele deixa de ser plano de voo e esse prazo de plano de voo já deixa de existir. Se eu quer mesmo que eu peça aqui uma outra DLA? Autorização aí também tem um limite do horário. Sim, entendo. Não nos passou. Ela tem uma limitação, eu sei que pela ICA tem 12, 5 minutos. Caso eu não possa entender, mas não tem problema, eu vou verificar. Terno, baixando travado, 866. Por favor, poderia verificar? Afirmativa, aguarde um minuto. Pois não. Enquanto pronto, pega a sua. Paulo Salvador. Boa noite, é o 968 da Globo. O 968, prossiga via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, da Juliette, 968. Meia. Afirma, livre pouso. Polo 099, livre pushback, saneamento, chame pro táxi. 197, chame Recife, 260. Obrigado, 3197. Tripsi 464, chame Recife, frequência 12545. Polo 1168, autorizado ingresso na Juliette, portão 04. Juliette 04, obrigado. Sola, zona 6. Ok. Gente, foi 22:10. Tá autorizado o pushback de saneamento? Chame para o táxi, 3897. Afirmativo. Afirmativo, tá livre para o táxi. O push chamará para o táxi, tá 3897. Confirmando, mantém a mesma autorização. Você vai no táxi? Afirmativo, mantém a mesma autorização, chame para o táxi. Muito obrigado. Fala, boa, boa noite, 66, livre da 50. No 866, prossiga via alfa, chamante da Juliette. A Juliette. Está com 1,26 dúzia a bordo, com 3 horas e 30 minutos de autonomia, alternando campinha, né? O 1099, livre táxi, via Pátio 1, Índia Alfa, Ponte Pereira da Pista 90, Índia Maratona em 1, no decimal 95, altimetro 901. Atente para a aeronave da TAM, um Airbus da TAM, fazendo push, efetuando pushback no portão 05. Então está autorizado, de fato, ONU Índia Alfa, no 05, 1011 é o ajuste, voo no 09, 1895, Ponte Pereira, reator, no 05. Mantenha antes da Juliette. Nada, Juliette, é manter igual 8, né? Tá 3897, chama quantos minutos pro táxi? Agora, senhor. Vamos ouvir a alternativa e autonomia, por favor. Afirmativo, estamos com 205 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alternando o galeão. Gente, divide táxi via Pátio 1, Índia Alfa, Ponte Pereira 190, de chamar a Torre 1, noite de 95, altimetro 90, no 1, tá 3897. Índia, até a ponte, espera chamar em 2895, então é 3897. Gol no 866. Após passagem de um Airbus da TAM à esquerda, está autorizado o ingresso na Juliette, portão 09. Foi autorizado o ingresso 09 após o Airbus, gol no 866. Acione identificação, pista para 2000 pés, via chegada à área, ajuste 1011. São 3897, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter pista no zero, são 3897. Guardião 06. Guardião 06, controle, copia. Prossiga. Guardião 06, controle, copia. Prossiga. 099, decolado aos 23, controle. 119, decimal 8. 098, bom trabalho, 099. Siga para o controle. Gente, guardião 06, copia o controle. Gol 1099, controle. Prossiga na sua escuta. Contato radar na decolagem Subal 3620, após 2000 pés voe direto Leda, após Leda Bridge. 2000 Leda, Leda Bridge, 360 a ascensão. Guardião 06, controle. Nossa visual com local de pouso, Guardião 06. Confirme. Vitor, confere, autorizado até o Galeão, nível 360, VP 090, ESMAP, DCT, Lúcio, DCT, Barbacena, segue conforme a rota do plano. Decola da 190 com primeira curva direita, saída da Euleda, após Leda Bridge, transponder 5023, a frequência do controle 199.80. Autorizado, decolar, pistão no 0, vento 130 graus, 09. Decolagem autorizada, pistão no 0, 130. Livre pushback, chame táxi. Identificação, para 2010, chegada Mari, ajuste 1012. São 3897, decolado aos 26, controle 119.8. Reta 19.8, são 3897. Controle Salvador, tá 3897. 3897, contato radar, disponível 340. 340, tá 3897. Direto Salvador, chame a torre 118.95. Guardião 06, prossiga. Ação de pouso no Graia. Guardião 06, pouso a seu critério no Graia. Evite sobrevoo sobre a aeronave. Vento 120 graus e no 09. Tudo está autorizado a presente direto Graia, critério ou Guardião 06. 1099, chame Recife, 1260. 260, bom. Guardião 06, no solo 30, frequência livre. Chame Centro Recife, frequência 1260. 1260, 3297, boa noite. Boa noite. Gente, gol no 971 no Índia, no ponto de espera, chame torno 985, ajuste ano 012. Ano 971, autorizado a linha área de decolar, pista 10, vento 110 graus, 109. A 3858, desça para 2000 pés, ajuste no 012, chegada a mar. Olimpo 01, autorizado ILS, reporte estabilizado, ajuste no 012. 1971 no decolada 35, controle 119 décima 8. 1998, 971, boa noite. Controle Salvador, uma boa noite, gol 971, cruzando 1700 PS, saída da Elf. B01, contato radar, subam 360. Confirmado no 971, 360. Afirmativo. Então 3662, desça para 2 mil pés, chegada à mar e ajuste no 0 no 2. Salo Salvador, boa noite, 763 a Gol, autorização São Paulo, Guarulhos. Boa noite, Gol no 763, Guarulhos aprovado nível 360, decola da pista no 0, perfil de saída da EL. Curva direita, lida, após direto bridge. Intercepta o Zulu no meio, até Bravo até o Zulu. Após, conforme a rota do plano. Transponder 5036, controle Salvador 119, decimal 8. 360 foi autorizado São Paulo, Guarulhos, decola da 10, da EL, com curva direita. Após, da EL, lida, bridge, intercepta o Zulu no meio, Belo Horizonte, após, rota conforme. 5036, transponder 198 ao controle, gol no 763. Gol no 763, cotejamento correto, chame pronto. Livro 01, complete final IRS, chama torre 118, decimal 95. 01, continue a aproximação. Reporte marcador externo, trem de pouso baixado e travado, ajuste no 012. Limpo 01, no solo aos 44, libere a direita, reporte na Delta. 3662, autorizado ILS. Número 2 na aproximação. Tá, 3662, autorizado ILS 10, número 2, 3662. Autorizado 3858, localizador visual com a pista. 3858, chame a torre 198, decimal 95. 1895, 3858, boa noite. Torre Salvador, boa noite, está 3858, estabilizado check-tray, visual com a pista. Está 3858, check-tray, livre pouso na 10, vento 120 graus e na 1 nós. Autorizado, pouso, pista 10, tem de pouso baixar e travado. Desça para 2000 pés, chegada à mar e ajuste 10 no 2. Dados ILS, tá 3662. Data final, torre 118.95. 118.95, tá 3662. Torre Salvador, tá 3662, estabilizado no ILS. Tá 3662, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 0 no 2. Aguardando autorização de pouso, 10, 12, tá 3062. 3662. Autorizado cruzamento de imediato, reporte livrando. Tão 3858, no solo 50, direita 121, decimal 9. Direita, solo 219, 3858. frente ao estacionamento frequência livre, Olímpico 101. Paulo Salvador, boa noite, está 3858. São 3858, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para 03, 3858. No 763 da Gol, puxa estacionamento. Gol no 763, coordeno com a equipe de solo que após o parqueamento do Airbus da TAN 03 tem livre acionar a chama para o táxi. Gol 03, aeronave 03 autorizado, 763. São 3662, no solo 54, direito 121, décimo 9. Direito 1219, São 3662. Salvador, São 3662, lembrou? A 1 a 0. 3662, táxi via Quilo Pátio 3. Quilo Pátio 3, a 3662. A 3662 informa posição 01 do pátio 3, ok? Posição 01 do pátio 3, 3662. Está autorizado para o procedimento. Firmamento 310 desce para 2012, livre final ILS-X-ray, reposto estabilizado. Livre o ILS-ray, vai chamar estabilizado, mano 12. táxi 763 da Gol, 180, a bordo 350, o Galeão. Sente Gol no 763, Índia, no ponto de espera, chame turno 1895, ajuste no 012. Índia 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, é o Gol 763. Luna 763, decola de imediato. Afirmativo. Altura usada a aérea, decola pistão no zero, vento 120 graus e no zero nós. Ali decola, 763. Chame 3110, complete final LS, chame torre agora, 118-95. 1895, chame 63. Boa noite, torre, chame 3110, estabilizado e LS X-Ray da pista 10. Continua 6310, boa noite, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 012. Guardando pouso, 6310. Oxenema 1310, cheque trem, livre, pouso na 10, vento 1110 graus, 109. Autorizado pouso pista 10, 6310. Na 763, decolada aos 2300, chama o controle 119.8. 198. Boa noite, obrigado. Controle Salvador, boa noite, é o 763 da Gol. Gol 763, contato, mantém nível 360 na saída da El Leda, após o bridge. 360, perfil, 763. Controle, está autorizado para o de bridge para o 763? Inicialmente Leda, vou no 763. Leda, 763.